Alfredo 2230, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 120 graus, 1-0 mais. Ele pouso na 1-0, passarelo 2230. Fazer um rapaz até realinhar e manter uma zero. Sétima, temos escuta guarda para a cobra, por gentileza. Dinero nova. Solo Salvador. Passagem 2230. 2230, prossegue de Alfa, me chamando da Juliette. Alfa, sou Juliette, 2230. Alterna Galeão, 3 horas e 54. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de pedra 102.5, altímetro 1010. Índia Alfa, ponto de pedra 1095, 2017. Se meu 4 ali, mantém no zero. Ali, mantém. 43, após ingresso via Juliette, vai para a remota 1-2 no TAD principal. Para a passagem ao Boeing, após ser Juliette para 2-2-2, pegar. 01, decolou 51, no controle 120, destino 8. 208, grato. Destino 3, mantenha minha escuta, é o número 2 nesse setor. 4. É 6203, coordênico equipe de solo. Assim que o tráfego da passaria do ATR para recarar na remota 1-2, tem livre por cemitério. Falta o tráfego da passaria do passear. Tá, seu posto 6293. 4089 da Azul, pronto, cópia. Está autorizado para Vitória, nível 340. Decola da 1-0, compra o perfil da saída de NER 1-Alpha. Pode intercepta pêndulo 44. Após decolagem, curva à direita. 5574 é o transponder 120 decimal 8, frequência do controle. Colejamento correto, deixa eu falar pronto depois, não deram. Tomador 867. Brasília, 1867 para Brasília, está autorizado a nível 360. Decola da 1-0, contra o peixe da saída, eleva 1-alfa, intercepta a peixe do 1-7 e prossegue conforme. Aciona 5575 no transponder e o controle 1-20 decimal 8. Autorizado, 3-0. Fala da mesa, né? Normal, deve ser com o corpo. Pode ficar reto, deixa eu Decolagem 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-2. Decolagem bom, 2-0. Juliette, se acusava o teu CNT, mantenha a minha escuta e aguarda para a cópia, por gentileza. Para o táxi, o Chanel 6293, 158 a bordo, 0340, alterna Guarulhos. Contorno, Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 102.95, altimetro 1010, tenha um bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 102.95, 1010, bom trabalho. Alô Salvador, San 3283, puxa, acionamento posição 03. 3283, mantenha, me escuta e aguarda para início do puxa, sente. Aguarda. 283, coordene com a equipe de solo. Assim que o tráfego da Oxané passar a sua causa, tem livre pulso. A gente vai coordenar após o Oxané, está autorizado chamar ataque da 3283. Solo Salvador, Oxané 6254, pushback no 9. 54, livre pulso, chama ataque. Chamar ataque 6254. Para a torre. Mike, Eva, Juliette, rebaixa do ponto. Espera. Vai bater no escudo e vai aguardar. 4089. Salvador, boa tarde, entra nessa. 6213, ponto espera da 10 Pro. 6213, boa tarde, linda, coluna 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 1, 2. A gente tem bola, posição no 0, entra nessa, 6213. Acusa de expedizado, ingressa no 7 para a bata. Encontra a pista que decola? Gente, mantenha, me escuta e aguarda para a coordenação da saída, ok? Para o táxi, o Chanel 6254, 1-33 a bordo, 4 horas de autonomia, ao centro. Dona Alpati, em 0. Contorno Alpati, até o través do gate 62, aguardando para prosseguir o 6254. Até o través do 62, 6254. Juliette, Eco Tango, pronto, 4. Autorizado, Sierra 9, Vitor Bravo, nível 110. Decola Delta 7, mantém proa até 3000 e após voa direto destino. Aciona código 0122 no transponder, correção. 0130 no transponder, 119.35, 120.8 através do controle. Eco Juliette negativo. Roger. Seja mais correto. Para acionar minha taxa de colagem, torre 7295, altímetro 1010. Para o táxi, 154, 3 horas meia, Uberlândia. Inter Alfa, ponto de espera, 118.95, altímetro 1010, bom voo. 1010, bom dia, obrigado. Oceaner 6254, segue o tráfego da TAM como número 2. Segue o TAM número 2, 6254. TAM 3216. Salvador, TAM 3216. Pronto, cópia? Afirmativo, prossegue. Autoridade para Fortaleza, 370 nível, decola da 10, cumpre o perfil da saída Borba, 1 Alfa, faz decolagem, curva à esquerda, prossegue a Pêndulo 19, conforme. 5003 é o transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 10, Borba, 1 Alfa, saída, cumpre curva à esquerda, é o Pêndulo 19. Transponder 5003, número controle 3019, já 3219. Cotejamento correto, chama o cano pronto para o posto no 02. Azul 4089, na escuta? 4089. O senhor está condicionado, após a passagem do tráfego da Oceaneira Calda, tem livre posto, chame táxi. Após a Oceaneira Calda, está autorizado Azul 4089. Pelo Zulu, está em coordenação com o controle para a sua saída. Só um minuto. Salvador, Chaner 6254, ponto de espera pronto. Chaner 6254, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 6254. Quem está no número 2 no setor, mantém a minha escuta e aguarda. Bolívar, Atila Zulu, cópia. Zulu, Vitória da Conquista, uma centena, está autorizado. Decola da 17, mantém proa até 3.000 e após voa eleva. Curva à direita. 5560 é o transponder, 1208 é a frequência do controle. 1-0. Alinha e mantém 1-0, 6254. Mensagem de decolagem 18295, altímetro 1010. Só confirma as pessoas a bordo? Irmo 18295 para táxi de decolagem. Pelo Zulu, reportando o ponto de espera da papá. É 254, utilizada a decolagem, pistão a 0, vento 120 graus, 139. Livre decolagem, Oceaneira 6254. Pelo Zulu, autorizado de ingresso, pistão a 7, reporte pronto. get up. Paz, alterando Porto Seguro, 3 horas e 50, 87 a bordo. 3 horas e 50, alterando Porto Seguro, contando pessoas a bordo? 87. Em Zé Alfa, ponto de Pela 7295, altímetro 1010, tem bom voo. Na 3 horas, ponto de Pela, 7295, já no Aguarde para decolagem. Usou, aguarde. Eu vou estar com 089, ponto de espera da 1-0 pronto. 089 não tem ponto de espera. Eu vou autorizar a decolagem pista 9 7, vento 100 graus, 119, mantendo o proa até 3000. Oi, Salvador, boa tarde, azul 2771, não fui LS 10. Não continua a aproximação para informação do tráfego decolando da pista auxiliar, afastará para a sua direita, não interferirá com a aproximação. Guarda autorização. Sente, azul 2771. 32 no 6, está pronto no pushback, fora o pushback, posição 02. Livre push, contact, 32 no 6. Alô, Salvador, boa noite, 167, pushback de treinamento na posição número 7. Livre push, chama o táxi no 867. Agora chama o táxi no 867. 71, tráfego desacelerado, livre pouso 10, vento 100 graus 109. Livre pouso na 10, azul 2771. Pelo Zulu, decolou agora 09, controle 120, decima 8. 208, Lima, pelo Zulu. Na escuta? 87 na escuta? Você já iniciou o push? Iniciou. Ok, então, sem problemas. Informo que as aeronaves que estão em push, eu tenho mais uma aeronave no ponto de espera, serão no total 3 aeronaves no ponto de espera, aguardando a autorização do controle para decolagem, devido à aeronave do GEV fazendo cheque de equipamento para a pista 28. Ok, 1-8, na escuta. 1-8, na escuta. 4-0-8-9, eu peço a serra na curta linha e manter 1-0. Quando Salvador, limpo 01. Azul 4089, desconsidera a desmotorização, mantenha ponto de espera. Desce 01, prossiga. Torre de Salvador, Olimpo 01. Olimpo 01, prossiga. Ah, na aproximação final do IADS X-Ray, passando o externo, baixar travado. O Olimpo 01, reparte para a remetida. Preparar para a remetida, se possível, coordenar mais uma vetoração pelo X-Ray 00. Ciente. 2771, solo ao 12 direita, solo 12, 12, sinal 1. Livrada direita, 211, após o 212771. Solo Salvador Azul 2771, lembrado. 2771, prossegue Alfa Kilo Parte 3, a posição é a 4 Lima no Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, prossegue para a posição 4 Lima Azul 2771. Controle. Com 867 para ataque, temos 169 a bordo, 350 alterna na Campinas. E aguarda para a gente de ataque, tudo bom? Guardando, 87. Olimpo 089 Lima, mantenha no zero. 089. Permitido, Olimpo 01. Olimpo 01, remete ao Zuno 5, mantenha o eixo, suba para 3.000 pés, chame controle 120, decima 8. Mantendo o eixo até 3.000, Olimpo 01, 208. Azul 4089, a torre. 4089. Por solicitação do controle, altere sua subida para Dael, Leda, Bidev. Dael, Leda, Bidev. Altimetro marca 1010, tem bom voo, tá 32 para mim. E Alfa, atmosfera 2935, boa tarde. 1867, só confirma pessoas a bordo, por gentileza. 1169. Segue via Pátio Índia Alfa, ponto de espera 102.95, altímetro 1010. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 102.95, altímetro 1010, boa noite, minha filha. 089, autorizado a decolagem 1-0, vento 1, 0-0 graus, 1-0-9. Decolagem autorizada 1-0, vou passar. Atmosfera pronta, tá 3-2-1-6. Tem 3-2-1-6, altere sua subida para Momo Frutti, ali em mantém posição 0. Momo Frutti? Afirmo. 4089, decolou 18, controle 1, 20, decimal 8. 208, obrigado. Juliette, Eco Tango, por gentileza, altere sua subida para Dael até 20 milhas após DCT e chame para o táxi. Eco Tango, altere sua subida para Dael até 20 milhas. Após DCT. Você é 3216, pode esperar pronto, está no zero. 3216 ali, mantenha no zero. Eu mantenho. 3216. Autorizada a linha aérea decolar 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Que é autorizada a linha, autorizada a decolagem 1-0, 3-2-1-6. Salvador é o passageiro 230. 230, prossiga. Tem uma ação em Uniplano, como que é o plano para a Vitória da Conquista na Prefeitura? Autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Arbor, transição Elefa, após decolagem curva à direita. 5033 o transponder, 1208 o controle. Juliette, Eco Tango, reposta no ponto de espera, ajuste no 0-0. 0-0, 3-3, 1-2-0, 8 é o ponto. Quarto, pronto para o push na remota 1-2. E 2-1-6, decolou 2-1, controle 1, 20, decimal 8. 208, 73, 2-1-6. Juliette, Ecução, ali, mantenha na 0. Regina, ali, mantenha na 7. Confirme direto, Capitão. Mantenha a posição aguardando. Boa noite, 67, acerto de decolagem 1-0, vento 1-0 Decolou aos 24, controle 1-20.8. 3-0, 8, grato, uma boa tarde. Juliette, escutando, informa que manterá a posição mais alguns instantes devido à subida e performance da aeronave que decolou à frente. Ativo, Juliette, escutando, aguarde mais um instante para a decolagem. Ok, Juliette, escutando, está presente, autorizado a decolagem 1-7, ventura 0-0 graus, 1-1-9. Até 3 mil pés, chame o controle em 1-2-0-8. Restrito 6 mil, controle 1-2-0-8, Juliette Capitão, grato, bom trabalho. Alô, Salvador, passageiro 2-2-0. 3-2-2-3-0, Salvo. Quero que você tenha o aeronave, então você cumpriu para ser superior à saída, mano. tem inferior de 3 mil pés, né? Afirmo, inferior 3 mil pés, passaria 2230. Obrigado. Voador 6141 no chão, passando externo, pode estar travado. Eu chamei 6141 livre pouso no 0, vento 1110 graus e no 09. Livre pouso na 10, hoje o chão é 6141, só confirmando ajuste no 010. Afirmo. Voador 01. Eu chamei 1141 no solo 30, livre direito, chama a sola em 121 no decimal 1. Direito, 121 no 1, chanel 6141. Voador 1201. Limpo 01, não confirmando o toque remetido, não, não zero. Ativo o toque remetido após ingresso no circuito de tráfego do 1500. Então, próxima salada, precisaria para informação QNH no momento 1009. 009, aguardando o cristalino de observação. Paulo, Xané 6141. O Xané 6141, autorizado o táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6141. Livre toque emitida na 10 vento, 1-10 graus, 1-09. Já está emitida, pista 00. Oi, Salvador, boa tarde, Chile 6320. Poxa 6320, número 2 para pouso, continua aproximando com a guarda autorização. Guarda autorização, 6320. Solo, passarelo 2230 na 12 para o pouso. Passarelo 2230 autorizado, reporte pronto para o táxi. Poxa 6141 após Alfa, ingresso e Juliette, posição 05 indicada. Alfa Juliette, posição Olimpo 01, tocou RMTU 51, suba para 1.500, 10 autorizado, ingresso no circuito de tráfego da 17 com curva pela esquerda, reporta ingressando na perna do vento. Esquerda 1.500, circuito de tráfego da pista 10, Olimpo 01. Reporta ingressando na perna do vento. Botará, 01. Quebec Serra, prossiga. Vamos, vamos. Gente, pelo Quebec Serra, mantenha a prova rotatória, reporta a intercepção na final da 17. Botará. Mandando autorização de pouso, chamei 6320. Puxa 6320, livre pouso, 10, vento 110 com 10. Livre pouso, capitão 10, Xenemia 320. Pelo Quebec Serra, mantenha na vertical da rotatória, 360 pela esquerda, reporta a intercepção na final da 17. 360 para a esquerda, Quebec Serra. Ingressando na perna do vento, 10, Olimpo 01. Tente Olimpo 01 no visual com tráfego, inicie espera da presente com curvas pela direita. Informa um sequenciamento de duas aeronaves para pouso na 10. Paciente vai manter circuito de espera pela direita. Olimpo 01. Corre muito, boa tarde, Gol 255, externo, trem baixado checado. Gol 255, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda para o pouso 255. Quebec Serra para informação, uma aeronave no circuito de tráfego da 10 a 1.500 pés, realizando espera para a aproximação da pista, ok? Avisar o governo, senhora. 3-0 para 3 para o táxi, com 61 no POT, 4 horas e 500 de autonomia e Salvador. De espera, pista 10, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-0-9. 1009.7-1295-2230. Salvador, boa tarde, Xenemia 320, Bruno. Xenemia Romeo 320, boa tarde, prossigam. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Táxi Juliette, Romeo 320. 5. Só rejeito, 3. Diego 53, continua a aproximação, número 2 para pouso. Gente, vai continuar o número 2 aí. Diego 53, para informação, dois tráfegos à sua esquerda, realizando espera para aproximação, não interferem com a sua aproximação, ok? Gente, pessoal, no 7 pelo Quebec Terra. Gente, pelo Quebec Terra, realiza o novo 360 pela esquerda, aguarda autorização para continuar a aproximação para o 7, ok? Como fazer espera sobre a UMA? Negativo. Oxenerva 320, após Alfa ingresso Juliette, posição 1 no 4. Alfa ingresso na Taxi Juliette para a posição 14, confirmando? Afirmo 14. Sente, meu Deus. O Quebec Serra desça para 1 no meu pés, reporta. A 3 milhas não, no 7. O número 3 vai reportar 3 milhas não, no 7. Da Avianca via Taxway Alpha, reporte antes da Juliette. Via Alpha antes da Juliette, segue o Avianca, clono 2. Tem 103, livre pouso na 0, vento 120 com 11. Livre pouso na 1 no 0. Jeito 3. Oi? Talvez? Teve 103, confirma o bate militar? Afirmativo. Sim. Serra, agilizando o máximo possível, por gentileza, informa uma aeronave já aproximando da final da manhã. Quebec Serra, copiou a torre. Copiou. Vai agilizar o Quebec Serra. Gente, Olimpo 01 não mantém a separação. Informa o tráfego aproximando para final da ano 7. Pela separação, 360 para a direita. Olimpo 01. No Quebec Serra, livre pouso no site vento 110 com 10. Vende, livre pouso Quebec Serra. 3, solo 4-1, livre direita, tá que teve a Alfa, Delta, reporta na Delta. Para informação, sequenciamento de duas aeronaves para pousão, nós 0, mantém espera no setor. Mantém espera no setor, 0. Confio para dois?

315 livre pouso no 0, vento 100 com 10, altímetro no 009. Pedro 30 decolado aos 43, chama controle em 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, vamos pra lá. Reporta visual com Airbus na final da Rosé. Ah, visual com Airbus na curtíssima final da Rosé. Retaguarda desde que tá na curva, com Airbus da TAM. Ativo reportar para o visual. O Olimpo 01 não abandona a espera e prolonga a perna do vento da 10, reporta visual com tráfego. Ativo, regressa na perna do vento, reportará quando o visual, 01. R-6-3 autorizado, cruzamento imediato da 10-22, reporta que está livre. Puxa 6-3-1-5, solo 4-5, livre à direita, chama solo em 1-2-1, decimal 1. Uma boa tarde, de frequência no corte. 01, confirme quantos toques a emitida vai realizar, não, 0. Toda de 8, toques de